estabilizado com 884. Completa a posição de 1895. 1895, boa noite. Boa noite, gol no 776 para 2000 pés, 1500, é autorizado ele. Descendente 2000, no Cameron 1015, gol 1776, thank you. Boa noite, confirmando já embaixo travado? Ainda não. Sente reporte quando embaixo travado, ajuste no 0, no 5, voo no 884. Bom, 1015, eu reportar, gol 884. Delta clear 2000 feet, at 3101.5. Na curta final, baixou e chegou ao 1884. 1884, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, 1884. Salvador, da 3097, exalta aeronave na curva final, bate perto de nós. Deixa eu entrar no 3095. 2895. Torre Salvador, da 3097, pode estar em pronto. Antônio 197, ali mantém pistão no zero. Solo 04, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Eco 219, obrigado. 776, chama a torre 118.95. Tower 119, decimal 5, we are established on localizer, go 1776. 8 nós, livre decolagem, pistão no zero. 3, zona 97, iniciando na zero. 0097, decolada 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. 76 na escuta da torre. Salvador Apollo, could you confirm the frequency, the tower frequency for us, please? 118.95. 118.95, go 1776. Salvador, boa noite, tá 3097, vai cruzar 2000. Boa noite, 97, sobe 3000. 360, pode ser na próxima, Dael? 2000, tá aí, Dael. 2000, Dael. O 1776 on the ground at 08, vacated via taxiway Fox and contact ground 121 decimal minus.